524 da APA Cristã, Cristo pensa em mim. Abra sua APA Cristã no 524 e louvemos ao Senhor. Através da tempestade, em qualquer calamidade, me consola esta verdade. Cristo Jesus pensa em mim. Pensa em mim, Jesus. Quando conforto eu desejo.